Aparelho aparelho localizador RJ6709. Voo 1897, ingresse na Juliette, portão 10, portão 10. Portão 10, com 1897. Gente, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre, TAM 3179. No solo, Azuma 2, direita 121, décima 9. Então, boa noite, obrigado. Voo no 607, continue o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo na 609. Voo 3597, visual com Airbus da companhia final do 10. Afirmativo, senhor. Após a passagem do mesmo a linha e mantém pistão no 0, TAM 3517. Após a passagem ali, mantemos no 0, 3517. Libere a direita, solo 121, décima 9. Continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3179. O voo no 607, ingresso na Juliette, portão 62. Juliette 62, obrigado, voo no 607. 18, decimal 62, com ES 6709. 18, 62, RJ 6709. Travado. 6709, continue a aproximação, pista 10, formo chuva leve sobre o campo, pista 10 molhada, cabeceira deslocada 90 metros. Reporte quando visual com campo, objeto 6709. Continue, reportarei quando visual, cabeceira deslocada 90 metros, pista molhada, objeto 6709. Sete, decolada Zuma 7, controle 119.35, bom voo. 1935, chama na boa. Voador, esse é o TAM 3597, decola, passa 1800, não perfeito agora, de boa. Outra 3597, vigilância, sobe ao nível 280. 280, sim. Objeto 6709, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 0612, 0 graus com 02 nós. Lipe pouso, pistão no zero, objeto 6709. Controle, tá 3517, no perfil não vai ser possível cumprir pro 220 as informações. Livre desvio, 3517. Tá. Devido à guarda de conexão à necessidade de uma nova DLA. O plano do senhor aqui é para 10h23, 10h23 Zulu. Estamos agora às 10h19. O senhor tem até 10 minutos antes do vencimento do plano para fazer uma CHG ou uma DLA. Ok, obrigado. 6709 no solo Zuno 9, libera a direita, chama o solo 121-9. 1219, obrigado. 3597, possibilidade de voo pro de Eval, evitaria a formação de logo à frente também. Eval autorizado, 3597. Grato Eval, 3511. Táxi via Alfa, reportagem da Juliette, webjet 6709. 3597, vai ter que abrir um pouquinho mais pra esquerda. O azimuth vai ser entre o 255 e o 270. Tá livre desvios e chame agora o centro 1288, alterna 13325. Tá 3597. 288, 13325, o centro recife sem integração. Zero Prode, por seguro em contato, né, para vigilância, Delta Lima. Bomba 918 Lima Lima, Alfa Brasília, frequency 167.6, Alfa Brasília, Central 167.6, Bomba 918 Lima Lima. Bom dia, 390 em contato para a sua vigilância. Até ali no bloqueio de Salvador, frequência 2545, gol no 0-4. Gol no 703, que é o centro do Brasília agora, na frequência 12655, até 2465. Salvador, gol na 607. Gol no 607, aguarde Guarulhos 360. Informação é a papá. Informação é a papá. Só pra confirmar aí, a rádio que você tem aí é via Peruísque 58? Afirmo, a Peruísque 58. A saída prevista é a Gola e transição Goza. Obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 58, decola da pista 10, saída Gole, transição Goza, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5455. Autorizado 360 para Guarulhos, Peruísque 58, pista 10, Gole Goza, curva à direita. Leonardo 35, controle 8455 no transponder. Volume 607, o transponder 5455. É 5455, aguento não dá. Obrigado. Correto, chame quando pronto, portão 62. Mara pronto, volume 607. Solo Salvador, T3153 com a Papá. Galeão. 380 Galeão, aguarde coordenação, TAM 3153. Você escuta TAM 3153. Autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, saída da El, transição Bless, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5460. T3153, autorizado Galeão, nível 380. Aerovia Upper Zulu 14, Toquim, Upper Alpha 317. Decolada pista 10, curva direita, Dael Bless, 1935 no controle, 5460, TAM 3153. 3153, correto, chame quando pronto, portão 03. Portará. Recebemos a sua DLA aqui, a OBT agora está para 1050. Ok, obrigado. Tem a Papá, solicita o 260 para Guarulhos. Confirmado, solicita o nível 260. Afirmativo. Gente, aguarde 260 Guarulhos, na 3179. Na sua escuta para a cópia. Tiagão 804, estamos prontos para pushback acionamento na posição 5. Chegou no 804, autorizado o push e acionamento, reporte para o táxi, portão 5. Autorizado, chamada táxi, com 804. Paulo, Gol 897, muito bom dia, está sentida informação Pampá, posição 10. 7, Gol 897, aguarde com fim 360. Aguardando, obrigado. Zuno 79, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. 3179, autorizado Guarulhos, nível 260, via Upper Whisky 58, decola da pista no zero, saída Gole, transição Gonza, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5470. 3179, autorizado Guarulhos, Upper Whisky 58, nível 260. Decaladão no zero, Gole Gonza, curva à direita, 11935 na saída e 5470. 3179, correto, chame quando pronto, portão 02. Chamará. 1897, pronto, cópia. 897. 1897, autorizado com fins, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0, saída Gole, transição Gonza. Primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5457. 3360 com fins, pela Upper Whisky 58, decolando na 10 na Gole Gonza, curva direita após a decolagem, 1935 é o controle, 5457 no transponder, 1897. 1897, correto, chama quando pronto, portão 1-0. Chamará 97. Salvador, Tantra, Zona 53, posição número 3, push back acionamento. Tantra, Zona 53, posição 3, autorizado push e acionamento, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi.